Muito obrigado. Vamos sentar. Grandes vitórias a legião da boa vontade vem alcançando, porque aquele nosso pensamento, quem confia em Jesus não perde o seu tempo, é para valer. Quem confia em Jesus... Então vamos abrir o Evangelho Unificado de Jesus, Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26, Lucas, capítulo 12, versículos de 54 a 59. Ih, é tão importante isso aqui. É a política de Deus para o homem e para o espírito do homem. Prossegue nosso Senhor Jesus Cristo. Declaro-vos, pois, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, não entrareis no reino dos céus. Aprendestes o que foi recomendado aos antigos: não matarás. E quem quer que mate estará sujeito a julgamento. E eu vos digo que quem quer que se encha de cólera contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão: raca, estará sujeito ao julgamento do Sinédrio. E quem lhe chamar insensato, esse estará em perigo da giena de fogo. Se, pois, quando apresentares no altar a tua oferenda, te lembrares de que teu irmão em qualquer coisa tem contra ti, deixa diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois então, vem apresentar a tua oferta. E faze o mais depressa possível as pazes com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para não suceder que ele te entregue ao juiz, este ao oficial de justiça, e que sejas metido na prisão. Em verdade te digo, e dali não sairás enquanto não houveres pago até o último centavo. Quando verdes formar-se uma nuvem do lado do poente, dizeis: vai chover. E com efeito chove. Quando sopra o vento sul, dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, sabendo reconhecer o que pressagiam os aspectos do céu e da terra, Como é que não reconheceis os tempos que correm? E por que por vós mesmos não julgais o que é justo? Meus amigos e meus irmãos, qualquer problema de ordem social foi antes moral. Qualquer problema de ordem econômica, financeira, antes também foi moral. Porque nós somos aquilo que pensamos. O pensamento, dizem os antigos iniciados, é o alfaiate do destino. Multiplicado o destino de um homem, temos o destino de uma nação. Muita gente vê o Evangelho de Jesus e procura empregá-lo somente aos seus problemas particulares. O problema de uma pessoa diante do problema de várias pessoas é sempre mesquinho. Eu não quero dizer que não tenha valor. Quer dizer, é restrito diante do sofrimento, digamos, de uma família. São outras pessoas sofrendo, mais pessoas. Ora, Jesus tem sido acusado de muita coisa, de ter trazido uma doutrina sonhadora, ou então para realizar milagres. Quando o grande milagre que Jesus espera de todos nós é que aprendamos a amarmos uns aos outros. Porque isso não tem nada de ilusório, de utópico. Na base de todas as grandes realizações está o amor. Lá vai o pioneiro, onde viviam ele e sua família. A perseguição ficou insuportável, a opressão também. Então ele sai dali para salvar a sua família. Ou será que esse amor desapareceu da face da terra? Evidentemente que não. É uma coisa triste que a gente vê hoje. Você vai pregar o evangelho, as pessoas vêm até de uma forma curiosa assim. Parece que é uma coisa que é para aquele ambiente só. Digamos, as quatro paredes de um templo. Ou então uma reunião pública de 1 milhão de pessoas. Mas saiu-se dali, o evangelho desaparece, a religião desaparece. Isto é uma distorção que deve ser corrigida, porque religião é da porta para fora. Religião é nossa vivência diária. O que me adianta ser religioso somente dentro do templo da minha devoção? Que me adianta ser religioso tão somente entre os meus iguais? Por isso que eu digo, Jesus é a medicina preventiva de que o Brasil precisa. Todo mundo se levanta contra a violência, mas falta uma ação conjunta das pessoas que acreditam num mundo melhor, mais feliz. Porque até hoje aquela lamentação de Jesus dói aos nossos ouvidos. Infelizmente, lá dizia o mestre assim, os filhos do evangelho são menos atrevidos que os filhos do mundo. Vejamos aqui no texto de Jesus, quando ele afirma, um sermão da montanha, declaro-vos, pois, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, não entrareis no reino dos céus. Aprendestes o que foi recomendado aos antigos, não matarás. E também, quem quer que mate estará sujeito a julgamento. E eu vos digo que quem quer que se encha de cólera contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, estará sujeito ao julgamento do Sinédrio. E que ele chamar insensato, esse estará em perigo da giena de fogo. Isso foi tudo uma preparação para esta conclusão do mestre. Mas não é para jogar ninguém na giena de fogo, não. Quer dizer, isso aqui é o sofrimento que não se extingue enquanto se é mal. Não acredito que uma pessoa má seja feliz. Não é, não. A consciência não lhe permite. Se, pois, quando apresentares no altar a tua oferenda, te lembrares de que teu irmão tem qualquer coisa contra ti, deixa diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com ele. Depois, então, vem apresentar a tua oferta. Lembra João Evangelista dizendo, tu és mentiroso quando afirmas que amas a Deus a quem não vês. Dizendo, não amar ao seu irmão a quem vês. Não pode haver sociedade sem o conhecimento do que Jesus diz aqui. Não pode haver. As leis éticas das nações não serão bem cumpridas, definitivamente cumpridas, se as pessoas não aprenderem a respeitarem-se umas às outras. E deste ensinamento do respeito à outra criatura, o Evangelho do Cristo está repleto. Não foi ele que disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei? É necessário que todos compreendamos que o Evangelho não é uma coisa feita no céu para ficar por lá, caiu aqui por acaso na palavra de Jesus. Ele é o fundamento de qualquer constituição que se respeite. Mas é preciso tirar o Evangelho de dentro dos templos, levá-lo para a rua. Quando eu digo levar para a rua, é levar para a nossa vida diária, para o cotidiano, para o feijão com arroz. Nenhuma reforma ocorrerá neste planeta para valer se o ser humano não for reformado primeiro. Eis a política de Deus, a política para o homem e para o espírito do homem. O amor é a essência divina, é a LDB. abençoa, partilha seu modo de ver. O amor é a voz que congrega até mesmo os ateus. O amor é a MBB a serviço de Deus. O amor é um bosque florido, é um vento soprando de mansinho. O amor é um ser distraído, é ouvir o cantar de um passarinho. O amor é a voz que congrega até mesmo os ateus. O amor é a lei.